Sete luas de espera, palpitante em meu peito há uma rosa bem madura que aqui nasceu vermelha. Tem um gato no telhado, embaixo das nuvens que estão batidas em como os lírios são nessa tarde confeitada, sol e chuva a brilhar, casamento de sure.